Tipo 060. Ajuste a cena como 016. Controle Salvador, ação de identificação de recolher chegada com o LED 1 para o nível de voo 070, instrução da trama 013. 1007, durante as instruções para 2010, altimetro 1003, reporte estabilizado na final da linha 15. Confere as instruções de altitude na chegada, deixa para 4.000 pés. NH1 no 0.3. da Gol, completa o sinal com a torre, seja o Bruno 8, sinal 95. 079, do para 2006, que nega 1063, reporte estabilizado na final da Gol 75. É o Gol 9027, estabilizado na final da 10. Completa o sinal com o motor, frequência no 8 do sinal 95. Então, no 82, o número 2007 CLH 1063, o posto estabilizado no sinal da meta de segurança. Gol 9027, não fala o fim com o direito, ataque de alfa, GMR, passa a 2, acione identificação, voo direto para o TAP, deixa para o nível de voo 050. Estabilidade. O final começou, isso funcionou, isso funcionou na piscina. Existem instruções para 2006, que é da 1003, voe direto para a Duna, reporte estabilizado no final do dia 23.

Controle Salvador, bom dia, Gol 9020, 2500, Salvo 1. Gol 9020, contato radar, Jotarinho de Gol 360, vou direto para Leda. Direto Leda, Salvador 360, Gol 9020. 9020, chame centro de Recife, frequência 92.35, alterna 93.1. Now a 990, call identification, fly direct to Itapecoa, distance to flight level 050. 1000 feet, turn 81013, fly direct to Lima position, com set to see on final approach. Fly direct to the top position, distance to flight level 0.6.